Ao vivo? Tá ao vivo? Não, não tá possível. Tá ao vivo? Alô, ao vivo? Tá ao vivo isso aqui, rapaziada? Tá ao vivo. Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Toda segunda e sexta-feira aqui no nosso canal. Hoje, excepcionalmente, terça-feira, porque hoje eu tive uma coisa muito importante para fazer: prestigiar a apresentação escolar da minha filha, que é muito mais importante do que tudo, né? Então a escola marca para segunda-feira, a gente só tem que obedecer e faz o periscatso na terça, não tem problema nenhum. Muito bem, senhores, muito obrigado. Já cento e mais de 120 pessoas ao vivo, logo de cara, muito bom. Muito obrigado pela companhia e vamos em frente, uma horinha aqui batendo papo. Tenho dois assuntos que eu considero importantes aqui para abordar e depois a gente troca aquela figurinha. Como sempre, eu já deixo a dica para vocês, para irem fazendo as perguntas que o estagiário vai anotar e vai me passar quando chegar a hora, né? A hora que o dromedário pinta na tela, que é a hora de vocês. E também, se quiserem ir deixando os abraços já para o estagiário dos abraços e anotando, ele também vai fazer toda essa coletânea de abraços para passar lá no final da transmissão. Fazer organizado, né? Tudo organizadinho. Muito bem. Senhores, que travou, cara? Travou ou é só do Everton que travou? Ó, já vou começar dando uma patadinha de leve. Procede a informação do Dedé. Para começar, quem nego chega com procede aqui? Você tá achando que eu sou o quê? Que eu sou validador de boatos? Procede, procede o cacete. Não tem nada de procede. Informação é oficial do clube. Tá? Então, se você ouviu em qualquer fonte que não seja oficial do clube, é por conta e risco sua. Não vem ficar querendo confirmar comigo aqui. Tá? Eu não sou confirmador de boato, nem negador de boato. Vai ver se tem na página do clube. Tem na página do clube? Não tem? Então não é verdade, cacete. Vai começar com contratação logo agora? Nós estamos na boca de ser campeão. Você está querendo contratar jogador? Imagina se você é o Edu Dracena lendo uma merda dessa. Imagina se você é o Antônio Carlos lendo uma merda dessa. Ah, vai contratar o Dedé. Porra! Vamos aprender? Vamos aprender que agora não é hora de especular? Não é hora de especular compra, não é hora de especular venda, não é hora de fazer lista de dispensa, não é hora de porra nenhuma disso. Vocês deixem de ser burros! Burros! Dromedários! Antas malditas! Pronto, já posso começar. Então, tá bom. Eu acho que vocês fazem isso de propósito, que vocês gostam de ver um showzinho de cara para começar, né? Muito bem, senhores. Vamos lá, rapaziada. Vocês são engraçados pra cacete. Vamos lá. Teve merda hoje, né? Hoje de manhã. Deu merda no Avante. Deixa eu botar aqui as figurinhas, né? Deixa eu botar aqui aqui a figurinha do Avante, que bonitinha, né? Tira eu daqui. Bota o letreiro. Nova pane no Avante, testa o amor da torcida. Por que que eu tô falando isso? Porque chegou num ponto que a torcida não aguenta mais, sabe? Chega na véspera de jogo importante, jogo chave, e não, sabe, não consegue comprar ingresso. E pior que do jeito que aconteceu hoje. Então o que aconteceu hoje foi o seguinte. Vou especular um pouco aqui, mas tem toda a pinta de ser a real. Estava programado para abrir às 10 horas. a venda para 5 estrelas do Avante. Só que abriu às 9 horas. E isso aconteceu, obviamente, por falha de programação, por causa da mudança do horário de verão. Então, é uma falha grosseira do estagiário da Futebol Card. Né? Botaram o estagiário para fazer isso. E aí, tiveram que anular as vendas, né? Suspender as vendas. Aí, não confirmava. Aí, quem estava comprando fica muito tenso, fica muito puto. Fica muito nervoso. Por quê? Porque é pro jogo contra o América. E o jogo contra o América tem todo o jeitão que vai ser o jogo do título. Quarta-feira da semana que vem, daqui 8 dias. Vocês já pararam para pensar nisso? Que faltam 8 dias para a gente provavelmente erguer a taça? É bem provável. Aliás, não sei se vai ter festa e tal, mas é porque ainda vão faltar algumas rodadas. Não sei se a CBF vai levar a taça. Ah, se levou contra a Chape no, em 2016, acho que leva também, né? Não vamos ficar falando disso. Vamos ficar falando do ingresso. E aí as pessoas não só ficam muito putas, muito nervosas, muito frustradas, mas também aí tem todo um histórico de falhas em momentos chave, em momentos decisivos. Emerson Ribeiro, eu não tô pra gracinha, cara. Eu vou te tirar, tá? Fica de boa aí. Procede o caralho. Então, rapaziada, se tiver baixo o áudio aí, só um reclamou até agora. Se tiver, falem já que eu já aumento de uma vez. Vamos lá? Sim ou não? Dole uma, dole duas, dole três. Então, deixa pra lá. Tá bom o áudio. Tá ótimo, né? Tá ótima essa porra. Muito bem. Legal. Vamos lá. Então, o que aconteceu nas redes sociais hoje? Um monte de gente. Um monte. Falando, eu vou cancelar o Avante. Porque não tem jeito. Porque eu não sou respeitado, porque isso, porque aquilo, porque prometem uma coisa e não cumprem, porque, sabe? Por quê? Porque o cara tá muito puto na hora, o cara tá muito nervoso, o cara age por impulso, o cara pensa com o fígado nesse momento. E eu sei o que é isso, porque eu também faço isso quando eu tô sendo mal atendido por outros tipos de serviço. Aí é um posicionamento pessoal que eu vou passar para vocês agora. Não é a mesma coisa com relação ao Palmeiras. Cara, o Palmeiras é o Palmeiras. Como é que você vai romper com o Palmeiras? Como é que você fala assim, ah, não vou mais? Cancela o Avante pra você ver o que acontece com você. Cancela o Avante, sabe o que vai acontecer? Você não vai poder mais ir em jogo nenhum. Vai desistir do Palmeiras? Não, sabe o que vai acontecer? Você vai se arrepender. Tá? Ah, mas então a gente vai ficar recebendo serviço ruim e tem que ficar quieto? Não tem que ficar quieto. Esse é o ponto. Não tem que ficar quieto. Tem que ficar muito puto. Tem que reclamar. Tem que fazer o diabo. Mas não pode cancelar a merda do Avante. Não pode cancelar o Avante. Quem é você para falar que não pode cancelar o Avante? Não, não sou ninguém. Mas pensa. Vamos lá, vamos pensar. Vou ajudar vocês, tá? Vamos lá. Qual é um dos maiores fatores do sucesso financeiro do Palmeiras? É a diversificação de rendas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Palmeiras tem bem distribuído no seu modelo de receitas dinheiro de televisão, dinheiro de patrocínio, dinheiro de bilheteria, dinheiro de sócio-torcedor, que é o Avante, dinheiro de venda de jogador. Se não vende nenhum jogador, não é o fim do mundo. Tem time aí que tem que vender de qualquer jeito, porque senão não consegue fechar o orçamento. O Palmeiras está com um bom acordo de televisão. Aliás, o acordo agora, a partir do ano que vem, é bem mais equilibrado, né? Não tem mais aquele desequilíbrio entre Corinthians e Flamengo e o resto. Então vai ser muito centrado em desempenho, além de outros fatores. Mas o desempenho é o que desequilibra para um lado ou para o outro. E o Palmeiras, então, é um dos que vai ganhar mais, ou que vai ganhar mais da televisão no ano que vem, porque deve ser o campeão brasileiro. Se bilheteria tem sempre, tá sempre cheio. Então, mesmo que dê as merda que deu hoje, tá sempre cheio. Porque não vai pra um, vai pra outro. O problema é o quê? O problema é o cara que tem prioridade e não conseguir comprar, o cara que tinha menos prioridade acaba comprando por causa da falha no sistema. Tá sempre cheio. O estádio não deixa de encher, né? De dar sempre 30, 31, 32, não dá menos que isso. A não ser naqueles jogos muito ruins, né? Um jogo como esse vai dar 40 mil. Fácil. Não vai ter lugar vazio por causa da pane que deu hoje. O que acontece é, gente que tinha prioridade deixou de comprar e outra, alguém vai sentar naquele lugar. Alguém que provavelmente tem menos estrela. Ou sei lá, né? Mas isso a gente não sabe. Então, o Palmeiras tem esse equilíbrio nas rendas. Nas fontes de receita. Você tira o Avante, fica muito mais dependente de patrocínio, fica muito mais dependente de venda de jogador, fica muito mais frágil o modelo do Palmeiras. Fica muito mais sujeito a chuvas e trovoadas. O Avante é uma fonte certa de receita, até porque ela é pulverizada. Então você tem lá 100 mil palmeirenses pagando todo mês. Pô, você perde mil, mexe 1%. Entendeu? Então, tem que tratar bem o Avante. Agora, se você trata mal, você não vai perder mil. Você vai perder 2 mil, 5 mil, 10 mil. Aí você perde 10% do Avante. Então, o Palmeiras tem que tratar bem o torcedor. Principalmente o torcedor Avante. Então, o Palmeiras tem que lutar. Tem que brigar. Tem que fiscalizar a empresa que presta o serviço do Avante. Tem que ser uma coisa muito séria. Tem que ter, sabe, cláusula de multa. Pô, você fez merda aqui, você vai pagar uma multa de tanto. Porque eu vou ter perda. O Palmeiras, quando perde um sócio Avante, ele não está perdendo 15 reais. Ele está perdendo 15 reais vezes quantos meses ele ia pagar até morrer. Tá? Então é um cara de 30 anos que vai morrer com 70. É 40 anos vezes 12. Dá 480 meses. 480 vezes 15, faz a conta aí. R$7.200, mais ou menos, fiz de cabeça. Se tiver errado, depois vocês me falam. R$7.200, um cara. Se ele tiver 30 anos, etc. Tal. E se for o cara de 15, e se for o cara que paga mais? Então, você percebe que perder renda recorrente é a maior cagada que um clube pode fazer? Não pode perder renda recorrente. Você tem que, sabe, botar esse cara no colo, abraçar, beijar. E o Palmeiras trata mal. O Palmeiras não, a empresa contratada pelo Palmeiras. Só que a empresa está contratada pelo Palmeiras, ela tem um contrato com o Palmeiras. Quem tem que cobrar resultado? Serviço bem prestado? Tem os KPIs ali do... Sabe, tem índice que eles têm que cumprir e bater? Tem que ser cobrado. Então o Palmeiras tem que, primeiro... não adianta meter multa. Meter multa na empresa, quer dizer, adianta, mas meter multa na empresa é para não deixar acontecer de novo. Porque o mal que já está feito é irreparável. Então a gente vê muita gente falando, vou largar. Por que eu acho errado largar? Minha opinião pessoal. É errado largar o Avante. Porque o relacionamento entre o torcedor e o clube de futebol não devia ser uma via de duas mãos. Quer dizer, já é. O fato do clube existir, a gente amar o clube já está fazendo a parte dele, simplesmente por existir. Você vai largar o Palmeiras? Você vai dar uma de Clóvis Rossi? Ah, Palmeiras, você ficou feio, não te amo mais. O cara escreveu isso na Folha de São Paulo. Você vai largar o Palmeiras? Não vai. Duvido. Por que não pagar aquela quantia mensal para o Palmeiras. Ah, porque o Palmeiras não me dá nada. Porra. Eu não espero nenhuma contrapartida pelo Avante. Eu. Tô falando eu. Se você espera, direito seu. Eu não estou contestando o seu direito. Eu tô dando a minha opinião sobre o que eu acho sobre essa atitude. Acho errado. Porque a gente não muda de clube. Não, existe algo no código genético do ser humano em que mudar de clube é tão feio quanto, sei lá, incesto, quanto sei lá, as coisas mais horrendas que você possa ver, pedofilia. Sabe? Mudar de time. Você não muda de time, você não abandona seu time. É uma coisa horrenda, uma coisa hedionda. Então você, sabe, fala, ah, não vou mais pagar o Avante. Porra, você tá punindo quem deixando de pagar o Avante? Pra esses caras aprenderem a tratar melhor a gente. Não, cara, você tá punindo o Palmeiras. Porque esses caras aí, essa empresa, tá nem aí. E se é pra diretoria, a diretoria sai e entra outra. Você não vai voltar a ser Avante por causa disso. E outra, mesmo que, porra, você volte depois. O tempo que você ficou sem dar dinheiro pro Palmeiras, foi dinheiro a menos pro Palmeiras, menos jogador. Sabe? Elenco pior. Então, é um tiro no pé. Não é o jeito certo de fazer justiça. Ah, mas é injusto. Eu ia comprar o ingresso, eu ia no jogo e não vou mais. Tô muito puto. Tem toda a razão de estar puto, meu amigo. Você tem toda a razão. É lamentável que isso tenha acontecido. Agora, tentar compensar isso com cancelamento do Avante não resolve nada. O que a gente tem que fazer? Cobrar. Fazer barulho. Encher o saco. Não deixar barato. Mas eles não fazem nada. Pô, mas também não vão fazer se você largar o Avante, cara. Garanto pra você. Sabe? Ou vão. Mas eu acho que se tem algum jeito de resolver isso, não é lesando o Palmeiras, cara. Não é lesando o Palmeiras. Então eu fiquei louco quando comecei a ver uma chuva de gente reclamando e falando vou cancelar o Avante, vou cancelar o Avante, vou cancelar. Eu quase tive um surto. Eu parei de trabalhar hoje à tarde. Eu parei. Falei, meu, eu tenho que combater isso. Eu tenho que estancar essa sangria. Eu tenho que fazer a minha parte, alguma coisa para estancar essa sangria. Daí eu fiquei na rede social, escrevi um post, fiz tudo que estava ao meu alcance. E aí o Bruno, que é um dos padrinhos do Verdazos, já tinha escrito uma carta, ele estava putíssimo. E o conteúdo da carta ia ao encontro do que a gente defende, ou seja, reclamar, fica puto, mas eu não vou te largar, Palmeiras, eu não vou te abandonar. Porque o amor pelo clube a gente mede na hora difícil, né? Na ruim. Na boa todo mundo é palmeirense, né? Tá sendo campeão, todo mundo é palmeirense. Agora, quando o Palmeiras apronta com a gente... primeiro superchat da noite, muito bem. Aliás, bem observado pelo J. Lima. O que ele disse aqui é como vender ações para a Globo e para a Carminha. É exatamente isso. Quem fica feliz com o Avante ficando mais fraco? A W Torre fica feliz. Porque o Avante é concorrente das cadeiras da W Torre, né? A Carminha fica feliz, a Crefisa fica feliz. Porque o Palmeiras fica mais dependente da Crefisa, então ela pode pôr mais a faca no pescoço do Palmeiras e fazer do Palmeiras o que bem entender. Então tem algumas pessoas que ficam felizes com isso. Eu não estou falando que foram essas pessoas que estão sabotando, não estou falando nada disso. Mas a gente está entregando o Palmeiras na mão dessas pessoas, na mão dessas empresas, ao largar o Avante. Então, é a saída menos inteligente de todas. Então, defenda o Avante sempre que você tiver oportunidade, sempre que você estiver envolvido numa conversa sobre Avante, cancelar, não sei o que. Olha, o Avante está uma merda, está ruim, precisa melhorar os produtos, precisa melhorar os benefícios, precisa melhorar a abrangência e precisa melhorar o sistema de vendas, que afinal de contas é... Hoje o Avante é um sistema de milhagem. Tem ali um outro benefício ali, mas é um sistema de milhagem, tá? Precisa ser mais do que isso. Precisa ser um sistema de relacionamento. Ah, mas tem ações de ir no estádio. Ah, puta, ninguém fica Avante por isso, né? Como eu disse, particularmente eu acho que a gente tem que ficar Avante sem esperar contrapartida nenhuma. Mas essa é a minha opinião pessoal e eu sei que a maioria não pensa assim. Então, já que a maioria não pensa assim, o Palmeiras tem que desenvolver os produtos e tem que fazer a operação funcionar melhor. Tem que fazer. Tem. E não é culpa só dessa diretoria. Esse é um problema que já vem desde que o Avante existe. Né? Nunca isso foi consertado. Até por falta de concorrência no mercado. Você não tem empresas no mercado que tenha a capacidade, pelo menos no mercado brasileiro, sabe, de fazer essa operação redonda. Então talvez seja o caso de ir para fora. Ou falar assim, ó, vamos montar uma operação aqui no Brasil, traz para cá. Ah, custa caro. Puta, mas é melhor do que ficar perdendo adesão, né? Que é receita recorrente. Já fiz a conta aqui. A receita recorrente, ela é, sabe, por 20, 30, 40 anos. Não pode perder. Então, sobre o Avante, era isso que eu queria falar. Podem fazer superchat, viu? Pode fazer. Não caiu um pedaço de ninguém aqui quando fez, viu? Podem fazer. Então, assim, foi testado o amor da torcida. Você me ama, Palmeiras, você me ama. Então fica, continue Avante. Aumente seu Avante. Aumente. Que é um teste realmente de amor. O que o Palmeiras está fazendo com seu torcedor, com essas panes da Futebol Card. É sempre bom falar. A responsabilidade disso não é só do Palmeiras. É da empresa contratada, que se chama Futebol Card. Precisa prestar um serviço melhor. E o Palmeiras tem que cobrar, afinal de contas é o Palmeiras que contratou a Futebol Card, não foi a gente. O Eduardo Paim está falando que a W Torres se aproveitou da situação e tuitou oferecendo as cadeiras que são comercializadas por ela. Eu não vi isso, mas se fez isso é de uma baixeza, é de uma falta de... Olha... É uma pior que a outra. É que eu não vi. Eu não vou falar o que eu estou pensando porque eu não vi. Embora eu confie na informação do Eduardo. Afinal de contas, ele tem raiva da W Torre porque ele apresentou o palco suspenso para a W Torre e a W Torre não fez. É brincadeira. Os mais antigos entenderam essa. Muito bem. Vamos para o próximo. Teve um post ontem que eu espero que vocês tenham visto. Porque muita gente reclamou. Vocês estão vendo que aqui do lado tem um numerinho diferente aqui? Vocês estão vendo isso? Isso aqui é o seguinte, rapaziada. Deixa eu... Vamos lá. Antes de... Esse numerinho que está aqui no canto inferior direito da tela... É uma novidade aqui no Periscatos, né? Isso daí é o placarzinho dos padrinhos. Nós estamos atualmente em 448. E sempre crescendo, felizmente. Graças a vocês que estão cada vez mais confiando e acreditando no nosso trabalho. Então, vocês estão vendo essa onda que está tendo na imprensa atualmente? Ou o futebol do Palmeiras é feio, não presta? Campeonato de baixo nível, futebol brasileiro cada vez pior, imagina o Palmeiras vai ser campeão e sobrando ainda. Brasileiro é prêmio de consolação, entre outras, né? Fracasso, o ano do Palmeiras, mesmo com a conquista do brasileiro, é um fracasso. Vocês viram isso na imprensa ou não viram? Vocês estão em outro planeta? Então viram, né? Foi a tônica dos últimos, sei lá, das últimas semanas, dos últimos 10 dias. Só se fala nisso. Ninguém tá falando, puta, que Palmeiras... Puta ano do Palmeiras, né? Aliás, tá sendo um puta ano. Não fomos campeão paulista por causa do roubo, que a gente sabe, tá cansado de falar, 8 de abril. A Copa do Brasil, fomos eliminados na semifinal, também roubado. Roubo. Na Libertadores, perdemos na semifinal pro Boca Juniors. Não é nem o fim do mundo, embora nosso time fosse melhor que o Boca. Mais um motivo para acreditar que foi um sucesso. Chegamos na semifinal e perdemos por um detalhe de mata-mata, né? Uma sequência infeliz de lances ali, mas o Palmeiras melhor que o Boca. Tinha tudo para chegar na final com o River. Então, perdemos na semifinal. Desde quando você, sabe, Ser eliminado na semifinal pro Boca Juniors é vergonha. Mesmo sendo melhor que o Boca, mas não é vergonha. Então não é fracasso. E tamo aí com 9 dedos na taça do brasileiro. Onde que esse ano é ruim? Onde que esse ano é um fracasso, cara? Mas é o que a gente escuta na mídia. Cada vez mais o palmeirense é obrigado a ouvir essas coisas em praticamente todos os canais. Não são todos os jornalistas que fazem isso, mas em todos os canais tem sempre um ou outro palhaço que faz isso. Então o que a gente oferece? A gente oferece uma alternativa. Então o que você vê aqui no Periscato, 2 vezes por semana, é um aperitivo do que esse canal ainda vai vir a ser. Que a gente pretende ampliar o trabalho. Ter conteúdo todo dia no canal, não só no site. Todo dia conteúdo novo no canal. Mais gente, mais equipe. Então vai ter sessões diferentes no site. Não vai ser só eu falando aqui, vamos conversar com mais gente, vamos ampliar a equipe, vamos ampliar a equipe. Vamos fazer um negócio, um canalzão de palmeirense para palmeirense mesmo. Onde você vai querer se informar sobre o Palmeiras. A gente vai ter gente na academia, eu mesmo. Eu vou fazer o dia a dia na academia do Palmeiras. Vou trazer informação em primeira mão. Porque hoje a gente tem informação que eu pego da imprensa. Eu tenho que trabalhar durante o dia, como qualquer um de vocês. Que tal a informação direto da fonte? De palmeirense para palmeirense. Então, sem aquela coisa sensacionalista, sem aquela coisa com foco em audiência. Porque eu não estou preocupado em atingir 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Nossa meta está aqui, ó, 1.000. Está vendo ali embaixo? 1.000. Minha meta é 1.000. Com 1.000 eu consigo. Eu preciso ter 1.000 pessoas satisfeitas com esse trabalho. Então eu não preciso da notícia de forma sensacionalista. Sabe, manchete, caça-clique. Eu não vou fazer isso. Eu não preciso dar uma notícia em primeira mão que entregue a escalação do Palmeiras porque eu preciso desesperadamente de audiência. Eu preciso de 1.000 pessoas que tenham consciência que nem sempre ter a informação em primeira mão é bom pro Palmeiras. Que nem saiu a escalação semana passada do Palmeiras, vazou. E, porra, deu a letra pro adversário, né? Não vai acontecer. Do microfone do Verdazzo de ter uma antecipação de escalação. A não ser que o técnico abra. O técnico fala assim, tá aberto ali. Pode divulgar. Eu divulgo. Um grande abraço pro Rogério, que acabou de fazer aqui. Tem uma figurinha na tua foto aí, hein, Rogério? Uma figuraça. Parabéns. Então é esse o nosso projeto. Mas para chegar nesse ponto de aumentar a equipe, de ter mais conteúdo, de ter minha presença na academia de futebol, garimpando as informações, eu preciso que esse 448 aqui chegue no 1.000. Senão eu não tenho condição financeira de fazer isso. Preciso viver, preciso pagar minhas contas. Então com 1.000 eu tenho segurança para fazer isso. Né? Peço demissão, perco meu plano de saúde, perco tudo, mas vou ter recurso para continuar mantendo o padrão de vida meu e da minha família. Preciso de 1.000. Nós estamos 448, perto da metade dessa meta. Agora, se você está gostando desse conteúdo, dessa proposta, se isso te agrada, se você realmente está de saco cheio dessa imprensa que tem por aí e gostaria de ter um canal palmeirense que fizesse isso no lugar, essa é a oportunidade. É só você entrar nesse site aqui, ó, que está aqui embaixo. www.padrim.com.br e aumentar esse número aqui, né? Esse 448. Você entra, você decide o valor do seu apoio mensal. Você pode pôr no cartão, você pode pôr no boleto, como você quiser. E você passa a ser um padrinho do Verdazzo, passa a ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, a um deles, né? Grupos de altíssimo nível, diferente do que tem por aí. Então eu tenho certeza que você vai gostar, tá? E se não gostar também, você pode sair. Eu não sou que nem o Avante, que você precisa ser só... Você não precisa, é só se você quiser. Do Avante você precisa, tá? Então prioridade no Avante. Se é Avante, beleza, aí você... Pode também tirar um tequinho ali, colocar no Verdazo, que eu vou continuar fazendo meu trabalho e não vou decepcionar vocês. Tenho 448 caras aqui que não estão decepcionados. Pode perguntar para eles. Eles estão aqui no chat, inclusive. Um grande abraço para o meu amigo Diogo, que é um deles, um dos padrinhos, que acabou de falar que a gestão do estádio em dia de jogos, que é responsabilidade do Palmeiras, é absolutamente deplorável. Típica de conselheiro que vai de camarote e pouco se lixa para a torcida. Dá para desenvolver esse assunto aqui, né, Diogo? Dá para desenvolver esse assunto, ser um pouco mais específico. É até assunto para, eventualmente, um post, ou então até chamar os conselheiros, diretores do Palmeiras, que são responsáveis pela gestão do estádio, para darem a versão deles também. E um abraço para o Leonardo, que também é padrinho, que acaba de fazer mais um superchat aqui. Um grande abraço a todos vocês. Vamos lá? Então, agora sim. Agora vamos lá. Vamos para o Filipão. Em 2016, rapaziada... Eita, cacete. Tira isso daqui. Aê, agora sim. Em 2016, vocês lembram como foi a reta final? Vocês não lembram? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu vi muita gente, até com uma dose de razão, torcer o nariz para o futebol que o Palmeiras jogou no domingo, no Independência, no jogo contra o Atlético Mineiro. Ah, empatou. Ô, velho, vamos lá. Vocês sabem aquela brincadeirinha que a gente faz de projeção de pontos, né? Que a gente faz antes do campeonato começar, que a gente projeta os resultados para chegar na conta de 77, etc. A gente está muito perto dessa conta de 77, né? Tá, aliás, estamos com a sobra de um ponto. Opa, mais um superchat. Foi o Juliano. O Juliano, que é padrinho também, e meteu um avante, é isso aí. Mas na projeção que a gente faz... Bom, então a gente pega lá, Paraná em casa, vitória, Chapecoense em casa, vitória, Flamengo fora, empate ou até derrota, você conta como derrota, Grêmio fora, pode ser que saia uma derrota aqui, São Paulo em casa, vitória, Atlético Mineiro fora, empate. A gente fica satisfeito numa projeção inicial com um empate com o Atlético fora. Trouxemos um empate. O empate, mesmo que o Inter tivesse ganho, nossas chances continuariam sendo muito boas. Porque o Filipão, eu acredito, pegou o calendário. Não só a tabela, ele pegou o calendário e falou assim: meu, eu não vou me matar nesse jogo aqui. Esse jogo aqui, um ponto nesse jogo tá bom, porque eu ganho 3 no Paraná, eu ganho 3 contra o Fluminense, eu ganho 3 contra o América. Esse jogo aqui, o que eu não preciso é machucar jogador e desgastar meu jogador. Então eu vou voltar com um ponto. Esse é o Filipão, pragmático, cauteloso. E foi o que ele conseguiu. Ah, mas estava perdendo e fez o gol aos 30 do segundo tempo. Pô, se não saísse o pênalti, tinha mais 15 minutos. E 15 minutos onde a postura do Palmeiras já era diferente dentro de campo. Ele tinha colocado o Gustavo Scarpa. Ele tinha colocado o Jean de... Colocado o Thiago Santos de lateral e soltou o Jean. Tudo bem, que é o Jean. Mas a gente estava cheio de contusão. Inclusive, sem o Dudu. Né, que é o principal jogador do time. Então tem gente cornetando um jogo onde o Palmeiras jogou sem seu melhor jogador, um jogo onde em qualquer previsão, em qualquer, sabe, projeção, empate é bom resultado. Pô, mas e se o Inter ganha? Se o Inter ganha, a gente ia ficar 3 pontos na frente com um puta saldo ainda. Quer dizer, continuava com um saldo de 2 rodadas de vantagem. Então, longe de ser o fim do mundo jogar pelo empate, foi o que ele fez. A proposta do Filipão foi essa, jogar pelo empate, e ele trouxe o empate com 15 minutos de folga. Ah, correu risco. Porra, correu risco, cara. Sabe por que correu risco? Porque é futebol. Quem que não corre risco? No mundo hoje, no mundo, só tem um time que não corre risco. que é o Paris Saint-Germain no campeonato francês. Que a diferença do Paris Saint-Germain para os outros times é um abismo. Então, o Paris Saint-Germain está numa campanha de 14 jogos, 14 vitórias. Negócio assim. Mas é uma exceção no mundo. O Palmeiras não é o Paris Saint-Germain do Brasil. Talvez chegue a ser um dia, esperamos que seja. Tentamos caminhar nesse sentido. Mas ainda não é. Ninguém falou que ia ser esse ano. Então, vai correr risco. Então, qual é o drama? Em 2016, o Cuca fez a mesma coisa. Em 2016, vou pegar aqui a sequência. Em 2016, a situação era a mesma. Tá? Na rodada 33, tinha 5 pontos, que nem nessa. Na rodada 34, o Palmeiras foi jogar com o Inter. O Inter pra cair, né? O Inter na zona do rebaixamento. Foi 1-0 o gol do Cleiton Xavier em casa. 1-0. E quase que o Anderson, aquele das trancinhas, lembra? Quase que ele empatou o jogo. Correu o risco. Mas o Palmeiras ganhou. Na rodada seguinte, o Palmeiras foi lá no Horto jogar com o Atlético. Adivinha quanto foi? 1-1. O Palmeiras saiu na frente, gol do Gabriel Jesus. E o Lucas Prato empatou. Correu o risco, porque no final só dava Atlético. Grande abraço pro meu amigo Alexandre, que acabou de fazer mais um superchat aqui, não deixou mensagem, mas fez o superchat. E caiu a vantagem com esse empate com o Atlético. Tudo bem. Ficou 4 pontos. Administrou. Rodada 36, Botafogo no Allianz Parque. Lotado, abarrotado. 1-0, gol de cabeça do Dudu. 1-0, magrinho. Botafogo, Botafoguinho. 1-0. Sabe, aquele joguinho do Palmeiras, sabe? Cauteloso. Fechadinho, só jogando, só desceram na boa. Por quê? Porque tem vantagem. E em 2016, você ainda tinha um Flamengo ali, né? Tá caindo pelas tabelas. O Santos, que era o maior perigo, tanto que acabou como vice-campeonato. O Santos estava numa subida, só que estava muito mais para trás. Então a gente tinha o Flamengo perto, o Santos um pouco mais para trás, só que o Flamengo caindo e o Santos subindo. Então dava para você administrar. Né? Ser cauteloso. E é o que o Palmeiras está fazendo. Então a gente vê o Inter, hoje o nosso maior perseguidor é o Inter. Há quanto tempo o Inter não ganha um jogo fora de casa? O que indica que o Inter vai ganhar seus jogos fora de casa? Pode ganhar? Pode. Teve uma chance aí de ganhar do Ceará, agora não ganhou. Então. Né? E aí, pra fechar o caixão, né? Na penúltima rodada, veio o jogo com a Chapecoense. A gente tava 6 pontos de vantagem do Santos, faltando 2 rodadas. Era só empatar. E mesmo assim, o Palmeiras ganhou de 1-0, mas sabe aquele... Vocês lembram como foi o jogo, né? Jogo contra a Chapecoense. Chapecoense com o time reserva, porque ia jogar quarta-feira na Colômbia. O jogo não aconteceu, vocês sabem. Mas ia. Eles achavam que iam jogar com o Atlético Nacional. Time reserva. O Palmeiras ganhou de 1-0 só. Cauteloso. Um gol chorado do Fabiano, né? Então é isso, gente. Então, sem desespero, tá? Não acredito que o Palmeiras vai jogar fechadinho amanhã contra o Fluminense, domingo contra o Paraná, né? Domingo contra o Paraná. E não acredito que vai jogar fechadinho contra o América em casa. Vão ser 3 jogos que o Palmeiras vai ter outra postura. Eu vou ficar surpreso se o Filipão for cauteloso nesses jogos. Tinha um jogo para ser cauteloso, era contra o Atlético. Nesses jogos, o Palmeiras vai para conseguir a vitória. Depois que fizer 1-0, aí sim, pode até ser que se feche. Mas não vai ser igual o jogo com o Atlético. A escalação não vai ser cautelosa desde o início. Pode ser que depois, com o placar a favor, o Palmeiras... Assim, ó, já estou com a vantagem, agora eu fecho todas as portas aqui e ganho de 1-0. Pode ser que isso aconteça. Tá? Ai, mas... Precisa ser assim? Não, não precisa. Dá pra correr um pouco mais de risco? Dá. Ganhar de 2, ganhar de 3. Eu teria feito isso. Mas é o jeito do Filipão. Tá? E ele tá entregando o resultado. Então não é, sabe, a nossa chatice. Ai, eu não quero passar nervoso no jogo. Pô, então vai assistir jogo de curling. Não é, cacete? Não vai ficar enchendo o saco aqui porque, ai, passei nervoso. Ah, vai cagar então. Vamos lá. Hora de vocês, vai. Hora de vocês. Tira o letreiro aqui. Tira. Cadê vocês? Achou. Olha vocês aqui, que bonitinhos. Vamos lá, rapaziada. Tem pergunta aí, estagiário? Vamos para as perguntas. Caralho, não tem pergunta? Cadê o estagiário das perguntas? Fudeu, né? Então vamos lá, eu vou procurar aqui. Vamos lá. Olha lá, Vitor Andrade. Você acha que terá espaço para os emprestados? Entendeu? Para de falar no ano que vem, caralho. Para com isso, meu. Pra que ficar pensando no ano que vem? Já acabou esse ano? Já fomos campeão? Já levantamos a mão. Pensa nesse ano, foca nesse ano, foca na taça. Aí ganhou a taça, aí vamos pensar no ano que vem. Vocês não aprendem, é todo ano essa merda. Ah, que Filipão liberado. Sim, o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo. Não deu tempo de eu colocar no site a notícia, mas vou colocar. Agora, no final da tarde, começo da noite, o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo no STJD e o Filipão, que estava suspenso por um jogo, por causa das declarações lá depois do jogo contra o Ceará, ele tinha sido suspenso. O Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo, o Filipão liberado. Então, o técnico amanhã será Filipão e não Paulo Turra. É, já o Daverson, que pegou 2 jogos, já tinha cumprido a automática. Então, terá que cumprir mais um contra o Fluminense, não conseguiu o efeito suspensivo, não sei nem se o Palmeiras tentou. Mas o fato é que o Daverson tá fora. Então amanhã é Borja na frente, isso já é meio fechado já. E o outro que não conseguiu o efeito suspensivo foi o Matos, mas esse não faz muita diferença. O Alexandre está perguntando se o Filipão escalou o time na segurança com jogadores alternativos. É isso que ele está afirmando e perguntando se eu concordo. Sim, ele poupou. Ó, quem não jogou? Marcos Rocha não jogou. Luan e Gomes não jogaram. Diogo Barbosa não jogou. Thiago Santos jogou pouco. Dudu não jogou porque estava suspenso. Borja não jogou. Gustavo Scarpa entrou no segundo tempo e jogou pouco. Então ele poupou a maioria dos jogadores mais importantes do elenco e trouxe o empate de Minas. Então ele administrou o elenco, sim. Por quê? Porque ele sabe que estamos entrando na sequência final, que é jogo domingo e quarto. Então ele poupou. Por quê? Porque ele não quer jogador morto no fim do jogo. Então joga um, depois joga outro time, depois joga outro time e vai fazer isso até o fim do campeonato. Vamos lá. Continuando aqui. Vou caçar a pergunta aqui. Ao Rodney. Se eu acho que a postura do time lá na Argentina foi para ter um desgaste menor e, consequentemente, ter o time bem para a sequência das duas competições. É fato que os 2 gols no final quebraram o planejamento. Claro, os 2 gols no final quebraram o planejamento, mas eu acho que não é o que você está falando, não. Eu acho que existem as partidas em que você poupa e as partidas em que você dá tudo. A partida na Argentina, nitidamente, é aquela partida que você dá tudo. Você não poupa porra nenhuma. Né? Então, não acredito nisso que você está falando, não. O Fábio está perguntando se... Será que o Tristão Garcia assiste o Periscatos? Porque ele viu, um dia desses, o cara falando que precisa chegar a 77 para ser campeão. O 77, cara, é aquela conta que eu faço sabendo que na série histórica, o máximo que um vice-campeão fez foi 72. Então, em tese, 73 sempre foi campeão com 73 ou mais. Quem fez 73 ou mais foi campeão. Então, 77 é uma margem de 5 pontos que eu dou, porque pode ter num ano que você tenha um vice-campeão que também tenha um desempenho acima da média. Nada impede de você ter dois times que deem uma fugida do resto. Então pode acontecer. Pode acontecer de você ter dois times com 85 e outro com 84. Pode acontecer um ano que isso seja realidade. Se, né, você dá uma espanholada no campeonato. Por exemplo, você tem hoje a possibilidade de... Você tem dois clubes muito bem financeiramente no Brasil hoje, que é o Palmeiras e o Flamengo. Os outros estão ficando para trás, cada vez mais para trás. Aliás, hoje saiu um trecho do aquele programa que tem no Sport TV de manhã, que é aquele especialista em finanças, ele faz essa observação. O fluxo financeiro do ano que vem, é o dinheiro da TV, e que a maioria dos clubes é muito dependente da TV, não tem aquele modelo de receita equilibrado que eu mencionei no começo do programa, onde o Palmeiras tem 4, 5 fontes de receitas equilibradas, quer dizer, se não entra uma, não é o fim do mundo. A maioria dos clubes tem, pô, concentrado em televisão. É 40, 50, tem time que é 60% da receita TV. Aí o que acontecia com esses times? Eles pegavam a bolada no começo. Pro ano que vem mudou o ritmo de pagamento. É 40% no começo, 30% em junho e 30% no final do campeonato. Então, esses times que tinham esse costume de pegar toda a bolada no começo para, né, equalizar o fluxo de caixa, ter grana, não vão ter. Então, talvez esses caras fiquem sem grana para pagar salário em março ou abril. O Palmeiras está tranquilo. O Flamengo parece que está com uma ótima administração financeira. É que o cara não entende de bola, né? Então ele não consegue montar um time competitivo de verdade. Não ganha título nenhum. Perde até carioca pro Botafogo. Mas o Palmeiras e o Flamengo tendem. Se ninguém der uma virada, se ninguém, né, der uma incrementada aí na administração, tendem a se descolar. E nada impede de Palmeiras e Flamengo, por vários anos, nos próximos, darem uma espanholada no brasileiro. E aí um ganha com 85, o segundo é vice com 84. Isso pode acontecer. Tá? Mas até o momento em que não há esse desequilíbrio tão grande, é bem pouco provável que você tenha mais do que dois times passando de 70. Nunca aconteceu. Então, por isso que a gente coloca. 77 é uma margem segura. Chegou em 77 é campeão. Isso desde o começo do campeonato a gente fala. Agora, como eu disse, pode acontecer de um time ser campeão com 85 e o vice ter 84, 83. Pode. Mas é só uma possibilidade. Vamos lá. Aí lá vem outro procede. Procede o... Minha mão na tua orelha. Mas parece... A pergunta dele é com relação ao gramado. Se procede que o Palmeiras vai mudar para o Pacaembu. Que procede? O gramado está muito ruim, é fato. E cada vez menos a W Torre está, pelo menos, mostrando empenho. A W Torre é uma empresa que a W Torre contrata, né? Não importa. Cada vez menos empenho em entregar o gramado em boas condições. A gente vê os jogos do Palmeiras em gramados muito ruins no Allianz Parque ultimamente. Teve bastante show? Teve. Bom, mas e aquela técnica super moderna de trocar o gramado? Cadê? Cadê isso aí? Não ia ter isso? Cadê? O que eu vi, a técnica foi pintar, passar spray verde no gramado. É isso que vocês estão fazendo. Você até vê o respingo de tinta verde na trave. É só ter um pouquinho de atenção, né? De gosto por detalhe. Quem tiver, pega as fotos do jogo. Tem tinta verde na trave, que é o spray que eles estão passando para maquiar o gramado. O gramado tá uma merda e eles passam tinta para não aparecer na televisão. Agora, não sei se eles estão pensando em passar pro Pacaembu. Acho muito pouco provável, porque tem muito dinheiro envolvido entre fazer um jogo no Pacaembu e fazer um jogo no Allianz Parque. Sem falar em compromisso comercial, né? Tem cara que compra camarote. Tem toda uma série de situações aí. Um abraço pro Marcelo Angelotto. Diz que tá longe, mas tá acompanhando. Muito obrigado. Vamos lá ver. Periscato surpresa, disse o Vitor. Furioso. Tá furioso ainda ou está mais calmo? Outro dia você estava muito furioso nos comentários. É, não era surpresa, eu avisei. Eu avisei na transmissão, eu avisei que não ia poder por causa do evento na escola da minha filha ontem. Não é surpresa, não. É, vamos lá. O Anderson tá falando que é fã do Periscatso. Muito obrigado. Ah, se alguém ficar padrinho durante a transmissão, avisa que eu vou alterar o placar aqui durante a transmissão, né, e vai receber uma salva de palmas, tá? Então tem tempo ainda, tem pelo menos 10 minutos aí para terminar a transmissão. Se você tiver, vai lá, padrinho.com.br/verdades, fica padrinho. Vem aqui no chat e avisa, ó, fiquei padrinho. Eu vou lá, confiro se chegou já o e-mail e já anuncio ao vivo aqui. Vamos lá. Marcos Sierra, eu não sei como você tem 11 mil seguidores, você é muito arrogante com seus inscritos. Ô Marcos Sierra, talvez você seja novo aqui, talvez você fique com essa impressão. Mas o pessoal que está aqui há mais tempo sabe que é um estilão só, cara. Eu sou legal. Por isso que tem 11 mil, senão seriam 11 mil retardados. Eles já conhecem, sabem que é só um jeitão. Podia te mandar pro inferno de ter falado isso, mas não vou fazer, tá vendo? Porque eu vi que você ficou meio bolado com isso aí. O Antônio Edson pergunta, que outro time foi no mesmo ano semifinalista das Copas do Brasil e da Libertadores e campeão nacional? Exatamente isso eu não sei. Eu lembro de ter times com anos muito, muito fortes, onde chegou forte em várias competições. A gente lembra do Cruzeiro de 2003, por exemplo. Que eu acho que é o exemplo que mais salta, né? O São Paulo, acho que em 92 foi campeão paulista, campeão da Libertadores. Na época que o Paulista era um puta campeonato, né? Era essa bosta que é hoje. Então, teve outros exemplos de times que tiveram anos muito fortes. Em termos de resultado, até o fato de você não ter a Libertadores parece que, né, mas não tem a Libertadores, tudo bem, mas falar que o ano do Palmeiras foi um fracasso, sabe, se ganhar, vai ser um fracasso se não ganhar o brasileiro, aí fracasso, aí vamos lá, vamos combinar que se não ganhar o brasileiro é um puta de um fracasso, não ganhar nada, fracasso. Agora, se ganhar o brasileiro, é que a gente sempre fala aqui, a gente tem que começar o ano. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é ganhar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos. Não se pode ter como objetivo principal do ano ganhar um torneio de mata-mata, que é o que o Cruzeiro está fazendo. O Cruzeiro foi competente esses últimos 2 anos, porque focou os 2 anos na Copa do Brasil. Vem que lugar terminou o Cruzeiro no Brasileiro ano passado e esse ano está em 10º lugar. Mas por quê? Porque focou na Copa do Brasil. Arriscou. Porque se não ganha, passa o ano em branco. Mas levou. Ok. É risco. Por que que o Cruzeiro teve essa estratégia? Porque não tem tanta bala na agulha quanto tem o Palmeiras. O Palmeiras e o Flamengo, a acho que são os dois únicos times que podem hoje estabelecer como objetivo principal ganhar o brasileiro. Por quê? Porque você precisa ter um elenco forte, um elenco grande, qualificado, para ganhar o brasileiro. Então, vocês que acompanham o Periscato há mais tempo, sabem que eu estou cravando desde o começo, mesmo na época do Roger. Eu falei assim, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Falei ou não falei? Mas por quê? Porque eu sou vidente? Não, porque tem elenco, tem estrutura, tem um projeto para isso, que nenhum outro time tem. Tava 8 pontos atrás de São Paulo. Falou, São Paulo? O Aguirre deu jeito no São Paulo. O Aguirre fez... E o que, que eu falei aí pra vocês? Falei, não vai durar. É fogo de palha isso daí. É uma fase de 8, 10 jogos. Que, sabe, um time quando fica acertadinho encaixa uma fase de 8, 10 jogos e cai. O Palmeiras está 18 jogos invicto. Isso não é fase, isso é concreto. Então vocês veem a diferença? Torelli diz que o Palmeiras está animado com a exclusividade da Puma e aprovou a nova linha. E está muito ansioso para ver. Eu também estou, viu? E uma das coisas que o presidente Maurício Gagliotti diz que fez questão é que fosse só verde e branco nas peças. Não tem nada de vermelho, essas coisas. Uma das coisas que me deixava muito irritado nas linhas da Adidas com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre sempre gostava de um filetinho vermelho, uma gracinha vermelha. Palmeiras é verde e branco, porra. Então, muito obrigado, Maurício Gagliotti. Tem que ser verde e branco. Tá vendo? Vocês falam que eu sou Nobrete, não sei o que. Eu tenho minhas críticas ao Paulo Nobre. E essa é uma delas. Eu não entendi o que, que o Giliardo falou aqui. Falou que eu sou gente igualzinho o Roger Machado. Ué, sou gente igualzinho todo mundo. Todo mundo é gente. Tá louco? Tá doidão? Ah, são as tradições italianas. Ah, não me diga. Eu pensei que era por causa do homenagem ao Fluminense. Claro que eu sei que é por causa da origem italiana. Só que... quem era... vermelho, verde e branco, era o Palestra Itália. Fizeram a gente mudar de nome, a gente mudou, é Palmeiras. Então Palmeiras é verde e branco, tá no estatuto. A única coisa vermelha que é permitida na nossa camisa é a estrelinha em cima do símbolo, por causa do Mundial de 51. Ponto. Finito. Então, não precisa ficar lembrando, ah, por causa da Itália. Todo mundo sabe que é por causa da Itália, cacete. Ricardo Zain. Ah lá, pronto. Padrinho novamente, depois de 4 meses reativei. Acontece isso, às vezes o cara tem lá uma dor de barriga, precisa dar uma parada, voltou. Seja bem-vindo de volta, Ricardo, tá vendo? Mesmo quando o cara sai, ele fala assim, pô, quando eu tiver a chance eu vou voltar, vou apoiar esse projeto. E tá aí, apoiado de volta. Muito obrigado, seja muito bem-vindo de volta. Tá aqui atualizado o nosso placarzinho, 449. Salva de palmas para o Ricardo Zain. Por favor, batam palmas, palmas, palmas. Os caras acham graça quando levam patada. Dromedário tem que levar patada mesmo. Que mais? Eu não sei quem é Azaghal. Tem um cara que me chamou de Azaghal aqui. Eu não sei se é um elogio, se é uma puta de uma sacanagem, se ele não tá me sacaneando. Não sei quem é. Que mais? Deixa eu ver aqui. Não consigo achar. Vocês só falam besteira. Quero uma pergunta boa aqui. Olha lá. Em dezembro sai a atualização do Estádio Parque Antártica no PES. Puta que pariu. Que uma cacatua maldita. Olha, não teve nenhum invasor hoje, né? Que interessante. Normalmente tem. Vocês bateram palma aqui? Deixa eu ver. Palmas, muito bem. Diz que Azaghal é um cara gente boa. Depois eu vou ver quem é esse cara. Tem mais pergunta? tem mais pergunta. Ah, aqui, Vitor Andrade. Caso o Palmeiras conquiste o campeonato antes da última rodada, valeria a pena dar férias ao time e fazer uma pré-temporada mais extensa? Com certeza. Mas com certeza. Ganhou o campeonato? Jogo contra o América. Se ganhar o campeonato no jogo contra o América, que é o que tende a acontecer, na rodada 36, vai com o Sub-17 para jogar com o Vasco e com o Vitória. Tô nem aí. Até porque temos coisas interessantes que podem acontecer em virtude disso. Mas, claro, pensando sempre no nosso time, em poupar o nosso time, em dar férias, para começar melhor o ano que vem, que nós vamos jogar Libertadores. Só por isso, por mais nada. Certo? Estão deixando a gente sonhar, né? Falaram isso ontem no grupo de padrinhos. Estão deixando a gente sonhar, né? É, isso aí. Acabou, né? Acabou, rapaziada. Até porque já deu uma hora também. E eu preciso jantar. Muito bem. Rapaziada. Ah, o canal Jovem Nerd que você vê o Azaghal. Tá bom. Procurarei. Marcelo Torelli. Grande abraço. Não. Tocou a guitarra. Rapaziada, muito obrigado pela companhia. Mais uma vez um Periscatos muito agradável. Periscatos surpresa, né? Levei um pito? Ah, você é muito arrogante. Não esqueceu nada. Amanhã tem jogo. Amanhã, 21h45, estaremos no Allianz Parque. Eu e Bruno Zaniolo, mais uma vez, para transmitir o jogo do Palmeiras contra o Fluminense. Secando os adversários, né? Para quem sabe, já existe a chance de ser campeão no domingo, tá? Se der tudo certo ali, der umas combinações de resultado ali, a gente pode ser campeão no domingo. Mas não acho que vai acontecer. Acho que vai ficar para quarta-feira. É o que tem de acontecer. Agora, o Palmeiras tem que ganhar o jogo, né? Ganhar e ganhar, pra, né? Porque se perder, é conta pra ser... Não é mais conta de quando, é conta pra ser campeão, pelo amor de Deus, né? Não vamos deixar essa ideia escapar, pelo amor de Deus, rapaziada. Então, nada de largar o Palmeiras, nada de cancelar a Avante, nada de, sabe, chilique na internet. Vamos com calma, tá? Pensamento positivo. Calma, tranquilidade, como diria o filósofo. E amanhã, o dia de mais um jogo muito importante, de ficar muito mais perto do troféu. Uma vitória amanhã é fundamental para a conquista. Então precisamos do pensamento positivo de todo mundo. Vai ter casa cheia. Quem for, apoie do início ao fim. Não cornete. Se demorar para sair o gol, apoie. Pare de xingar jogador. Não xingue. Só apoie, é o que o Palmeiras precisa. Valeu! Ah, tem gente falando inglês aqui, hein? Muito bem. Quem acha o Conrado mal-humorado devia conhecer um cara chamado... Ei, nem vou falar o nome desse louco aí. Abraço pra todo mundo, inclusive pra João Pessoa. Que acabou de pedir um abraço aqui. Não vou dar abraço pra todo mundo, porque o estagiário do abraço não anotou. Tá bom? Rapaziada... 9h30 amanhã estaremos no ar, eu e Zaniolo, direto do Allianz Parque. Um grande abraço a todos. Saudações ao viveiro disso. E tá ao vivo ainda, né? Até foi, apareceu Emerson Leão aqui, justo agora.